305, decolado aos 47, 1208. 208, tá, 33, 05, obrigado. Torre Salvador, 3197, postback de estacionamento no 7. 3197, portão 7, autorizado, chama táxi. Autorizado, 3197. Torre, boa noite, voo no 888, estabilizado em LS. No 888, chama externo, baixar travado. Oi, Tom. Abaixo travado, 888. 888, pouso autorizado na 0-190-09. Desde pouso, na 10, 38. Torre Salvador, seu 3197 para o táxi, e com a voz, 3 horas e 30 até na cabina. Táxi autorizado, pátio principal Índia, ponto de espera da 1-0, chama pronto, quem negar 1-0, 1-5, está 3197. Pátio principal, com a espera Índia, 1015, chama pronto, está 3197. Uno 888, solo 55, Alfa, Kilo, pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3. Torre Salvador, tá 3197, ponto de espera da 10 pronto. 3197, decolagem autorizada, 10, vento 180 graus, 099. Teve decolagem no 0, tá 3197. Pensando o pátio 3, mano, 888. Sim. É, confirma, a gente vai parar aqui no pátio 3? É no pátio 3. Ah, teria posição pra gente? Não tenho aqui, mandem a escuta que eu descubro e já falo. Deve ser essa primeira aqui, porque tem uma movimentação de ônibus e apareceu um macho agora até aqui. Apareceu então, não deve ser essa. É. Será que eu ligue ainda pra ela ou ligo? Gol 988 é a posição final no pátio 3 mesmo. Isso, é a última aqui, a mais longe. Isso. Obrigado. 3197, decolou 58, 1208. 208, obrigado, bom serviço. Salvador, é o Mike Bravo Alfa? Prossiga. O Mike Bravo Alfa na posição 3, solicita autorização para ser rebocado pela remota do Pan 1, posição 12. Pátio 3, pátio principal, para ir para o pátio 3, é isso? Não, não, pátio 1 mesmo, a pátio principal aqui, posição 12. 03 para remota 12? Isso, positivo. Autorizado, chama no término. Obrigado. É Tam Mike Bravo Alfa, é isso? Afirmativo, Tam Mike Bravo Alfa. Ciente. Obrigado. Então, Mike Bravo Alfa na escuta? Bravo Alfa. Tem condições de manter a posição e dar passagem ao pushback do 01? Afirmativo, afirmativo, já... O seu nome já, obrigado. Ok, obrigado. Xanamia 310 autorizado, chama táxi. Salvador, Salvador 33178, passou Simbra, visual 10, baixar travado. 3178, livre pouso no 0, vento 190, 09. Sente, livre pouso 10, 3178. Salvador, boa noite, 1970, passou o dono estabilizado. Comando 970, continua a aproximação, guarda pista livre. Passando 970. Salvador, Information Alpha, Azul? 5001. 5001, roger, 1 minute to copy. Sala 06, libera direita, Alfa, Juliette, remota 1-4. Alfa, Juliette, remota 1-4, 3178. A70, pouso autorizado no 0, 180, 1-2. Autorizado pouso no 0-1-9-6-0. Para o táxi, moto a bordo, temos 3 horas de concentração. Confirma o TLB? TLB 165, desculpe, 165. 63 no 0, direita via Índia, chama pronto, congestão chama 1895, ponto de espera, que é legal no 0 no 5. Cópia. 4959, qual o nível para ele? 150. 150, sente. O Lelz é 140 ou 160? 160. 160, sente. Cópia. Azul 5001, velho, só Azul 5001, Guarulhos, Padre Level 3, 4-0, 3-1-1-0. take off runway 10, left turn, correction, right turn, dial, Leda, Motiva. Departure control 120.8, Cox 5062. Clear to 340, 57340, via upper level 10, dial, Leda, Motiva, turn right after takeoff, contact 120.8, and squawk 5062. Quando nossa 0009, direita, Alfa, Juliette 04. Minha 310 pronto? Minha 310 pronto. Ali mantendo a 0. Azul 5001, read back correct, come back for pushing faster. Eu vi o copo. Gol no nosso 0, copiou. Gol no nosso 70, ingresso na Alfa, chamante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, no nosso 70. Então, Mike Bravo Alfa, autorizado a iniciar. Ok, Marcos, bem-vindo, iniciando o rebote. Copy. Ilhéu, 160 autorizado, Golfo 677, decola da 1-0, curva direita na Coral. Controle 1208, aciona 5064. 70 para Ilhéu e a Golfo 677, decola da 1-0, curva direita na Coral. 1208, controle 5064, pessoal. Correto, chama puxa. Chama 310, decolagem autorizada no 0, 180 graus, 129. Equipe de decolagem 1-0, Chama 310. Chama 310, decolou 1-2, controle 1208. 208, Chanel, obrigado. Escuta. Vai, bravo, alto, vai, escuta. Mantenha a posição só para deixar a nave da Gol ingressar e depois continua o rebote. Considere, obrigado. Gol 970, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, obrigado. Mike Bravo Alfa, autorizado, sinalizou reboque, chama o termo. Ok, Bravo Alfa, obrigado. Azul 5001, stand by for pushback and start. If you want, you can start up your engines and call me back for push. Azul 5001 ground. Azul 5001, go ahead. Have conditions to start your push if they sail to Lima? Okay, sail to Lima, Azul 5001. Roger, coming back in red for taxi. Come back for taxi, Azul 5001. Lima 224, Aracaju, 1 minuto, cópia. Bono 170 na escuta. Está estabilizado, bastante checado. Bono 170, livre pouso, pistão no 0, vento no 80 graus, 129, que é legal, no 0 no 5. Bono 170, certo. 90 pro 1870? Confirma? Confirma o vento, por favor. 180 graus, 129. Obrigado. 6224, Aracaju autorizado, 190, golfo 677, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Conde, controle 1208, aciona 5065. Desafio 190 para Aracaju pela Golfo 677, decola da 10, curva à esquerda, saída Conde, controle 1208, 5065, transponde no gerente 6224. Procedimento correto, chama o posto 6204. Gol 1170, solo 20, libera a direita, mantém a sua frequência, ingressa na Alfa e mantém a sua Juliette. Fazer frequência Alfa, antes da Juliette, gol 1170. Fazer 4959, está pronto o chefe lá dentro. 4959, parte 3 autorizado, chama a tarde. Fazer o 5001, request text, we have been doing some 3-4 hours, 48 minutes, so on board 1222. Alternate, Ribeirão Preto. Roger, Zulu 5001, stand by for Airbus from Tampa. Now parking to remote 1-2. After it, approve a taxi by everyone India, holding point running 10, coming back ready. Altimeter setting 1015. Okay, we will wait for the airplane. Now we can continue to the loading point on runway 10 and we'll call you back. Azul 5001. No 170, Juliette, portão 10. Juliette, ela na 10, no 170. As 959, tá pro táxi, 3 horas e 20, automobil, até na Salvador, que é o B64. 4495 no ataque, pote 3-4-1 no Índia, ponto de espera da 10 chama pronto, QNH 1-0, 1-5, na passagem ao Boeing da Gol, ingressando via Alfa para Juliette. Sim, Índia, vai dar passagem ao Gol na Alfa, vai via Pacha, ponto de espera chamando 4-9 pronto. Azul 5001, line up and take off, runway 10, 180 degrees, 110 knots. Line up and take off, Azul 5001 and Hornet 2000, departure control 120.80. 120.8, thank you, have a good night. Good night. Continue approach, wait for landing clearance. Okay, wait for landing and continue approach, 613. 4959 Azul, decolagem autorizada no 0, vento no 80 graus, no 1 no 9. Salvador Alfa, uniforme Alfa, boa noite. Alfa, uniforme Alfa, prossiga. Alfa, solicita autorização de reporte da aeronave do Tier 2 para o Pátio 3, posição 3. Autorizado iniciar, chama na saída do pátio principal. Muito obrigado. Pass 6313, clear to land runway 10, wind 180 degrees, 10 knots. Okay, roger, clear to land runway 10, Shannon 613. Azul 4959, decolado 228, controle 1208. 208, chamará Azul 4959. 213, Omegana 201, backcase the next taxiway. Approve taxiway Alpha Juliet 07. Echo Alpha Juliet 07, thank you. Avianca Alfa, uniforme Alfa, mantenha posição antes da Juliette. Avianca Alfa, uniforme Alfa, na escuta. Alfa, uniforme Alfa. Após o Avianca que ingressa, autorizado sinalizar o reboque. Avianca Alfa, uniforme Alfa, autorizado. Salvador, boa noite, voo no 134, formação Alfa, autorização Maceió. Voo no 34, boa noite, autorizado Maceió, nível 350, perdão, voo no 7, escola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, Fuca de Amaracaju, controle 1208, aciona 5071. Autorizado Maceió, nível 350, via upper do Luno 7, decola da 1-0, primeira curva esquerda, na saída Puca, transição Aracaju. 1-208 ao controle, 5071 no transponder, gol 1-34. No 1-34, cotejamento correto, chama push. Chama push. Azul, Alfa, Uniforme, Alfa, informa o término do reboque na posição 3-1 do pátio 3, muito obrigado, uma boa noite. Gente, boa noite. Salvador, boa noite, Xané, 62, 1-2. 62, 1-2, pouso autorizado no 0, no 8, 0 graus, 1-2, 9, que é legal no 0, no 5. Livre pouso, capixeira no 0, Xané, 62, 1-2. Oceano 6212, Salos 44, à direita, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, Oceano 6212. Torre Salvador, gol 1868, interceptou ILS. Gol 1868, Kennegal no 0 no 5, vento no 80 graus no 2 nós, pouso autorizado no 0. Gente, só me confirme o vento? 1-8-0, 1-0. Gente, gol 1868. Para pushback, acionamento, gol no 134, no 612. Gol no 134, 612, autorizado, chama táxi. Chama táxi, o 134.